Boa tarde a todos, são 18 horas, sejam bem-vindos ao Flashback, emissão para o dia 18 de março do ano da graça de 2023. Vejam bem como o tempo passa tão depressa e nós nem sequer damos conta. Estou muito contente por estar de volta às ondas da rádio depois de dois sábados de ausência. Foi comprido o tempo. Honras de entrada para um grande senhor da música ligeira portuguesa. Excelente autor, excelente compositor, magnífico intérprete. Ele chama-se José Cid, este é tão velhinho e sabe tão bem. Na cabana, junto à praia. E nos dias como hoje, dá mesmo vontade. Diga lá se não. Você, a pessoa da sua escolha, numa cabana, junto à praia. A lareira acesa, música no ar, de preferência arco-en-ciel e muito mais. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor. E eu, fumando um cigarro, esperava. Abrias a porta sem me avisar. Lá noite fora, ficavas abraçada. Canas As mais lindas histórias de amor começam sempre por um olá. Eu sou a Carla. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Por aqui nós continuamos com a música portuguesa. E esta é uma que eu adoro. Velhinha, velhinha, velhinha. Mas tão gostosa. Tão, tão gostosa. Espero que vocês gostem também. Que tal? Lindíssimo, sem dúvida nenhuma, e nesta sempre magnífica interpretação da nossa Lara Lee, sabe tão bem ouvir e ouvir e ouvir ainda outra vez. A boa música portuguesa, sem dúvida nenhuma, sempre, sempre à nossa mesa. Para quem não sabe, fique sabendo que este é o 77º dia do ano e faltam 288 dias para o termo de 2023. É verdade. O pensamento do dia para hoje é com o saber. Cresce a dúvida. Uma frase do célebre Goethe, que nasceu em 1749 e faleceu em 1832, e era um escritor alemão. Eu volto a repetir: com o saber, cresce a dúvida. Quem está de acordo?

sou quanto eu te amo, quanto eu gosto de ti. E que eu moro aqui, se um dia não te levo à lua, nem que eu roubo a lua só. As azeitonas e anda comigo ver os aviões. Mas não é só isto que nós temos hoje para tocar, para relembrar, para amar, para gostar. Há tantas músicas, tantas coisas lindas. Este é outro. E esta é a canção da minha vida. Time and time go

da parte do José Rodil. Esta já tem 14 anos. Time, it needs time to remake your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can remake your life again. I will be there. I will be there. E agora vai acelerar. Sonata Antártica, a pedido do José Rodelo. Com Still Loving You. Não tem mesmo nada a ver com a versão dos Scorpions, mas é magnífica. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Este é o 77º dia do ano e faltam 288 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje é: com o saber cresce a dúvida. Uma frase de Goethe, que era um escritor alemão, nasceu em 1749 e faleceu em 1800. 1832, exatamente, 1832. Já lá vão os anos, mas era um homem extremamente inteligente. Vamos continuar com a música por aqui e muito, muito bem, como é óbvio. Só como curiosidade, se você não sabia, fica a saber que neste mesmo dia, 18 de março, em 1798, é criado o Observatório Real da Marinha Portuguesa. Você sabia ou nem por isso? Não sabia, pois não. Então pronto, agora já ficou a saber. Mudando uma vez mais de registro, mas sempre muito românticos. E se você também quiser pedir uma música, está à vontade. É só ligar o 02 38 43 50 05. Para já ficamos com Slave to Love e Brian Ferry. Slave to Love, 18 horas e 37 minutos. E você está nas melhores das companhias, na melhor das companhias, Rádio Arconselho, em 96.2 FM, transmitindo de Orléans para o mundo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os signos e o amor. As características dos signos no amor. Vamos começar com o signo de carneiro. E o signo de carneiro no amor, quando se apaixonam, é para valer. E isto porque são muito intensos e muito românticos. E as pessoas do signo de carneiro fazem de tudo para conquistar aqueles que amam. Através de surpresas, ligações carinhosas e muitos, muitos presentinhos de amor. Eles não param enquanto a outra pessoa não estiver completamente apaixonada também. Por outro lado, o carneiro no amor tende a ser um bocadinho orgulhoso demais, muito possessivo e, desculpem lá, mas algo paranoico. Ciumento, estão a ver, não é? Ele não gosta de todo da rotina, este signo, e faz de tudo para mudar alguns pontos com os quais ele não concorda no relacionamento. Portanto, se você está apaixonada ou apaixonado por alguém do signo de carneiro, esteja preparado ou preparada para ouvir as boas verdades, duras, nuas e cruas, porque este signo é muito sincero, principalmente quando gosta de uma pessoa. Para ouvir e para gostar, mas sobretudo para recordar, os Cock Robin, When Your Heart Is Weak. What's the matter with the way we look? Surely it's not the end. I've only meant to make my emotions clear. You wear it too much. One more thing. try to treat you right. But you stayed up, you stayed up day and night. I forgive you, bring it to me. Bring your sweet love in. E por aqui sim estamos a falar dos signos, de como eles são. No amor, já falámos do signo de carneiro, vamos falar um pouquinho também sobre o signo de touro no amor. Cada signo no amor se comporta de uma forma diferente, como é óbvio. Então saiba que a verdadeira paixão dos taurinos é pela corrida. Não, não é nada pela corrida, é pela comida, minha gente. Portanto, não se ache especial, ok? Não, estou a brincar, estou a brincar. Carinhosos, presentes e companheiros, para o signo de touro não existem jogos e mentiras. Tudo tem que ser através dos sentimentos verdadeiros. Eles são românticos e adoram fazer aqueles programinhas, sabem, a dois, tipo um cinemazinho, um jantarinho romântico. Eles adoram esse tipo de cenas. Mas tem que saber ainda uma coisa sobre os taurinos. Se você quiser conquistar um nativo do signo de touro, então o melhor mesmo a fazer é... Ou você é uma grande cozinheira, ou um grande cozinheiro, e convida-o para jantar em casa, na sua casa, como é óbvio, ou então pegue e leve-o para jantar num lugar bem especial, onde você já sabe que a comida é perfeita, perfeitinha mesmo. É pela barriga que se prende um taurino. Confie em mim, você vai ser bem recompensado. Opte por programas tranquilos com os taurinos. Eles preferem. São atenciosos, muito cuidadosos. Portanto, procure ser um pouquinho também do mesmo jeitinho que os do signo de touro, ok? Não se esqueça que este é o 77º dia do ano e faltam 288 dias para o termo de 2023 e um dia para o dia do pai. É verdade, daqui a um pouquinho vamos dedicar uma música a todos os papás que estão à escuta. O pensamento do dia para hoje é o seguinte: com o saber cresce a dúvida. Com o saber cresce a dúvida. Uma frase do escritor alemão Goethe, que nasceu em 1749 e faleceu em 1832. Não se perca nas horas, ok? Estamos já a 10 minutinhos apenas do sinal horário das 19 horas. Pois é, o tempo passa tão depressa. Até dói, até dói. Vamos recordar mais uma música, já chega de conversa. Esta é de Sinead O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take. Yeah. week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Aqui as boas músicas continuam depois de Sinead O'Connor com Nothing Compares to You, to Listen Up with Jamie Fans, Tennessee Whiskey. Stay tuned. São 7 da tarde. I used to spend my nights out in a barroom. Liquor was the only love that I'd ever known. But see, you rescued me from reaching toward the bottle. You brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. A glass of brandy, honey, I stay strong on your love all the time. Same old places. I found the bottom of the bottle was always dry. But see, you poured out your heart. I swear I didn't waste it. There's nothing like your love hitting me high. You're as smooth as Tennessee whiskey. A glass of brandy, but honey, I stay strong on your love all the time. Get in there. Thank you. Tennessee whiskey. You're all as sweet as strawberry wine. Vamos continuar a falar de amor, como é óbvio, e os signos no amor. Vamos falar então do signo de Gêmeos. Como é Gêmeos no amor? Gêmeos sou eu, atenção. Ai, que coisas é que vamos descobrir? Alors, signo de Gêmeos no amor. Ao pensar na personalidade de cada signo no amor, você está à espera do quê? Quando você está a pensar nos signos todos, como é que eles são, quando estão apaixonados, está a pensar alguém de bastante colante, chato ou chata? Pronto, eles vai toda a gente sair para aí assim a correr. Os minianos são amantes da liberdade, gostam muito da liberdade. E eles precisam de um certo espaço para amar. Vai demorar muito tempo para um geminiano gostar mesmo a sério de si. Mas não se preocupe com isso, porque isso não significa que o geminiano não gosta de si ou que ainda não está apaixonado. Não, antes pelo contrário. É porque simplesmente os geminianos possuem o seu tempo. Eles são donos do tempo e eles gostam de levar tempo para as coisas e vão te amar realmente quando se sentirem prontos e seguros para amar. É assim a pessoa de Gêmeos. O lado positivo é que os geminianos no amor geralmente não têm ciúmes. Eles amam com tanta liberdade como a liberdade que gostam de ter para eles. E fazem de tudo para que o amor seja uma coisa tranquila e muito positiva. Pronto, os geminianos são assim no amor. E para continuar, vamos ficar com um grande senhor da música, que deixou muitas saudades e que foi um choque muito grande quando ele se foi embora, quando ele partiu para os senhores. Ele chama-se Prince, ou como ele gostava de ser chamado, The Artist. Aqui é Prince, Tom Petty, Steve Winwood, Jeff Lynne, While My Guitar Gently Whips. Adoro esta versão ao vivo, muito à frente. Vamos ouvir. C'est une maladie. Thank you. Grande Prince, excelente, excelente esta guitarra, realmente, que saudades. 19 horas e 11 minutos para continuar com a boa música, mas ainda antes de continuar, por vos falar do signo de caranguejo no amor. O signo de caranguejo no amor é aquele tipo de pessoa muito fofa, super, super família e muito romântico também, por incrível que pareça. Extremamente dedicados ao amor e gostam de ter muita atenção e muito carinho. Para namorar os nativos de caranguejo, você tem que ser uma pessoa presente e entender que o amor não é só beijos e sexo. Ele vai muito além de tudo isso. O amor é companheirismo, muito carinho e demonstração de sentimentos bons. Resumindo tudo, para que você possa entender melhor o signo de caranguejo no amor, pronto. O signo de caranguejo é emoção pura. Será que hoje é dia de ficar no aconchego do colo de quem você gosta? Fique para ouvir já a seguir. Vamos falar do signo de leão no amor. Mas para já vamos ouvir Ben L'Oncle Soul, These Arms of Mine. Versão ao vivo. Lindíssimo este cover de Otis Redding. These Arms of Mine. Muito solos. Fiquem por aí. Otis. Il commençait son morceau comme ça et faisait These Arms of Mine. To reach, and if you would let them go, you, oh, how grateful I will be. These arms of mine, they are burning. Burning from wanting you. These arms of mine, they are wanting, yeah. Wanting to hold you. Take me to the breach right now. And if you I'm down on my knees. please. Oh, begging, please. Please, yeah, yeah. I said, I love you. Oh, yeah. I need me somebody to hold me tall. And I need your, I need your tender lips too. And oh, your loving arms to hold you tight. Come on. Ben l'oncle Soul, Why? These Arms of Mine. Incroyable reprise de Otis Redding. São 9:17. Não se perca, sobretudo nas horas. E o prometido por aqui não é de vidro, não. O prometido por aqui, assim, é... nós levamos muito, muito, muito à séria. Mesmo, para acreditar. Já de seguida vamos ouvir Sting. Vamos recordar Every Breath You Take, dos The Police. Uma vez mais, uma versão ao vivo. Claro, hoje estamos para as versões ao vivo e estamos para este tipo de música. Também estamos para falar dos signos no amor. E tínhamos dito, depois de termos falado de caranguejos, que íamos falar do signo de leão. Como é que são os leoninos e as leoninas no amor? Leão no amor é galanteador e muito sedutor. Adora fazer aquele charminho. Não há uma pessoazinha só, que já não caiu nas garras de um nativo de leão. Eles são extremamente aventureiros, gostam imenso de sair da rotina no amor, por isso, para os encontros, aposte sempre em lugares bem diferentes e que farão com que a conversa viaje para longe, para muito longe. Vocês podem falar de tudo e de mais alguma coisa. O leonino vai acompanhar a conversa. Este é o perfil do leonino no amor. Não esqueça, claro, como é óbvio, não é? Os elogios e, sobretudo, de ser muito honesto, muito sincero e de falar sempre o que pensa. O leonino adora a sinceridade e não espero que ele corra atrás de si, porque na vida do signo de leão, e muito especificamente no amor, não existe drama, ok? Para um leonino é preto, preto, branco, branco, é assim ou sopas. É um signo bastante convencido também, com uma opinião muito firme, e se quer um bom conselho, se você está apaixonada ou apaixonado por um leonino, não se faça nunca de vítima. Não chore, não faça... Não vale a pena. Com o leonino, aqui del rei, isso é que é bonito. É melhor não. Fique no seu canto. Leonino, hoje pode ser o seu dia de brilhar, não é? Não perca então a chance de fazer como deve ser, com um leonino. Com uma leonina. Eu de leonina só tenho mesmo Sporting. O Sporting e a minha filha mais velha. Este é o 77º dia do ano, não se esqueçam, faltam 288 dias para o termo de 2023 e a frase do dia para hoje é: com o saber cresce a dúvida. Uma frase de Goethe, que nasceu em 1749, faleceu em 1832 e era um escritor alemão. Verdade. Sting, esta vai para o Bruno, que está a ouvir-nos em Orma. Ali Bruno Ribeiro, live e a cores. Every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day. The swords vamos continuar a falar dos signos no amor, claro. Ora, tínhamos acabado de falar sobre o signo de Leão, portanto, significa que vamos falar sobre o signo de Virgem. Os virginianos são sistemáticos e isto não é diferente no amor, ao feto. Quando eles amam, eu já estou a misturar, a começar a misturar o francês e o português, isto não pode ser nada. Quando eles gostam de tudo muito certinho. Com os mínimos detalhes, eles têm que estar sempre no controle. É assim, o Virgem é assim. Uma coisa a não fazer nunca com o virginiano é enganá-lo. Use sempre da verdade para falar sobre a sua vida e sobre os seus sentimentos. Mais uma coisa, não se assuste se o virginiano não demonstrar logo à primeira que gosta de você. É que, normalmente, o virginiano, quer seja na amizade, quer seja no amor, possui muita dificuldade para mostrar afeto. Isso não quer dizer que eles não amam, ou que eles não se importem, ou que eles não gostem. Não tem nada a ver. É uma dificuldade dos virginianos. No encontro, aproveite para falar sobre a sua vida e não se esqueça, sobretudo, de deixar espaço para que a pessoa de Virgem possa falar sobre tudo aquilo que sentir à vontade, não é? Porque é desta forma que se conquista alguém do signo de Virgem. Deixá-los falar sobre eles, sobre... Eles gostam bastante de sinal de ser. Signo de Virgem é assim. Portanto, aproveite-se, agora já sabe como é que é. Fico com estes conselhos. É verdade que o signo de Virgem, depois não há muito mais coisas para dizer. Não são... Não é um dos signos mais românticos do zodíaco, não, sem dúvida nenhuma, não é. Fico para ouvir, porque vou também aproveitar para falar já a seguir de Balança e Escorpião. Ah, pois é, bebê, isto ainda temos muita coisa para conversar hoje. Para já, voltamos à música, e esta é tão antiga, isto transporta-me assim aos anos 80 com uma limpeza tremenda. Jennifer Rush, The Power of Love. Você lembra-se desta ou nem por isso? Recorda-se? Era um espetáculo isto, cada vez que tocava, e nos bailes. Ai, meu Deus, tocavam tanto esta música nos bailes também. Vamos então para ouvir e recordar no início dos anos 1980. 80, se não estou em erro, 82 ou 83, acho que é isso. Se não estou em erro, Jennifer Rush. Of lovers sleep in time, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I am vamos continuar ainda a recordar até às 8 da noite, se a noite é nossa. Já de seguida, para ouvir os Berlin com Take My Breath Away. Mas ainda antes, vamos continuar a falar dos signos e o amor nos signos. Ora, tínhamos dito que íamos falar sobre o signo de Balança, exatamente. Ai, este signo é tão lindo, a sério. O signo de Balança no amor é muito equilibrado e um bom companheiro. Sabe aquele tipo de pessoa que você quer estar sempre ao pé e quer que ele esteja sempre por perto também? Exatamente, é isso mesmo. É a pessoa de Balança. Ele é muito amoroso, ele ou ela, e possui uma sensibilidade admirável e linda. O signo de Balança no amor é o tipo de pessoa que gosta de amar e de ser amado e que admite todos os sentimentos e que é o tipo de pessoa que vai fazer tudo para agradar ao companheiro ou à companheira. O signo de Escorpião, o signo de Escorpião no amor é um sedutor. Eles conseguem entregar-se de corpo e alma e cá entre nós, eles são tudo na cama, sem preconceitos e pelos vistos fazem um momento valer mesmo a pena. Mas você está enganado ou enganada quando pensa que tudo gira em torno disso mesmo. Eles também possuem sentimentos e são sentimentos muito intensos quando estão apaixonados. É verdade. O signo de Escorpião é dedicado, é sentimental, não gosta de ser enganado ou desprezado e uma coisa que temos que ter sempre em mente é que este signo é capaz de se lembrar de muitas coisas depois de um longo, longo período de tempo. Sabe, é como a gente diz lá em Portugal, é tem memória de elefante. Mesmo. Vamos voltar para a música. Esta fez parte do primeiro Top Gun, banda original, os Berlin, uma banda alemã. Take My Breath Away. Watching in slow motion now. côte. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Mes mains brûlent ta peau. Degrés à l'ombre, um tema de 1978, é assim o flashback, todos os sábados, entre as 18 e as 20 horas, para ouvir, recordar e amar, amar muito. Flashback, exatamente. Nós vamos continuando então com os signos no amor, para ouvir agora. Signo de Sagitário, como é que serão os sagitarianos no amor? Atenção, com muita agitação, animação, festa e liberdade. É isto um Sagitário. Eles gostam de encontros animados. Nada de pressão, de cobranças, de namoros sérios, de compromissos. Não. É para viver o momento com os nativos de Sagitário. Vive-se o dia-a-dia. E quando eles realmente estiverem apaixonados, você vai entender direto. Porque eles não conseguem esconder o que eles estão a sentir. E este é o perfil do signo de Sagitário no amor. E, para não esquecer, na cama também é muito, muito bom. E é muito importante este aspecto também para os sagitarianos. Verdade? É verdade, sim. E ainda o signo de Capricórnio, como é que são os capricornianos no amor? O capricorniano demora bastante tempo para se entregar. Ele precisa de primeiro compreender a pessoa com quem está e ter total segurança e confiança. Outra característica do signo de Capricórnio no amor é que eles são bastante fiéis e nasceram para namorar, eles adoram namorar. Por isso, geralmente, os relacionamentos são bastante duradouros e muito saudáveis, porque o capricorniano fará tudo, tudo, absolutamente tudo, para ver o parceiro ou a parceira feliz. Portanto, se está apaixonado por um capricorniano ou por uma capricorniana, o conselho que nós lhe podemos deixar aqui assim hoje é: seja prático, sincero e sério. Por mais que eles pareçam frios e sem sentimentos, acredite, se não tem nada a ver, é só mesmo aparência. Na hora certa, eles vão saber demonstrar todo o humor que têm. Porque assim a música vai continuar com mais recordações. Muitas recordações. Lindas recordações. Ai, sabe tão bem. Sabe porquê? Também dizemos lá na nossa terra: recordar é viver, não é? É isso mesmo. Bora lá, para a música. E para ouvir, vamos ficar com, como eu estava a dizer, mais uma recordação, desta vez Adele, Someone Like You, e esta vai para a Kátia. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back. Fight it, I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. aproximamos a passos largos do sinal horário das 8 da noite e do final desta emissão de flashback para o dia 18 de março do ano da graça de 2023. Estamos a falar hoje sobre o amor nos diferentes signos do zodíaco e falta-nos o signo de Aquário e o signo de Peixes. Como é então o signo de Aquário no amor? Os aquarianos não gostam de demonstrações de amor em público. Sabe, aquele tipo de pedido de namoro muito flashy, muito escandaloso, muito na televisão, em lugares públicos. Aquariano detesta esse tipo de coisa. Nada disso combina com Aquário. Eles não são efetivamente de se declarar e de usar o romantismo a favor. Mas, em compensação, eles serão sempre muito companheiros, muito fiéis e muito verdadeiros. O aquariano no amor é o tipo de signo que precisa de uma tranquilidade e de poder ter muita liberdade de expressão e de opinião. Eles não têm preconceitos nenhums, ou seja, não há tabus com os aquarianos. As pessoas do signo de Aquário, eles detestam a rotina, portanto, nada de ter aquela ideia de estar sempre a fazer as mesmas coisas que os outros todos fazem, tipo ir ao cinema. Quer dizer, ele pode até gostar, mas no fundo vai estar a pensar: bem, cinema, a sério, fogo, é tão clichê, badidon. Pronto, isto é o aquariano. E para terminar, como é o signo de Peixes no amor? Ai, esta até eu estou curiosa para saber. Ora bem, Peixes no amor. Os piscinianos no amor são muito intensos, muito amorosos e muito apaixonados. Ah, bom? Não só pela pessoa, não só pela pessoa com quem eles estão, mas também pelo amor em geral, não é? Signo de Peixes é assim, mas é preciso ter muito cuidado com os peixes, porque eles são muito sonhadores, gostam muito de sonhar, de cabeça no ar, muito pouco pés assentes na terra, não é? Quando se trata do amor, atenção, estamos a falar peixes em amor. Estávamos então a dizer que Peixes é muito sonhador e eles têm uma imaginação muito fértil, os piscinianos. Eles gostam também se pode entrar no tipo de um amor platónico. E eles são muito platónicos, eles sonham muito com carinho, com ternura, com encontros perfeitos. Portanto, eles têm assim umas ideias muito platónicas do que é o amor. Mas o signo de Peixes, quando ama, é o tipo de signo que é capaz de sacrificar tudo pelo amor. E eu só tenho um conselho para este signo no amor, ok? Se você está apaixonada ou apaixonado por alguém do signo de Peixe, dedique-se e entregue-se, ok? Enfim, pronto, foram os signos do zodíaco. Hoje falámos sobre humor nos signos do zodíaco. Não se esqueçam que este é o 77º dia do ano e faltam 288 dias para o termo de 2023. Durante estas duas horas, o pensamento do dia para hoje foi com o sabor, ou melhor, com o saber, isto eu ainda estou a pensar no amor e nos signos, não é? Com o saber cresce a dúvida. Uma frase bastante célebre do escritor alemão Goethe, que nasceu em 1749 e faleceu em 1832. Da minha parte, por hoje é tudo. Eu prometo que vou fazer os possíveis e os impossíveis para estar de volta sábado que vem. Claro que eu vou estar de volta sábado que vem. E para já fica aqui assim um feliz dia para todos os papás que estão à escuta, ok? Porque amanhã é dia do pai. Pois é, bebê, amanhã é dia do pai. Espetáculo, é ou não é espetáculo? E então esta última música eu dedico-a a todos os pais que estão à escuta, que estão connosco e que estão à escuta. Para ouvir, gostar, curtir, tudo o que a gente quiser. Ou pelo menos eu vou tentar, eu não sei o que é que se está a passar, mas a música não está a sair. Ok, já está, o erro era meu, claro, só podia. São os Disturbed, The Sounds of Silence, e esta é para todos os pais. Feliz dia do pai, beijo muito grande, especialmente para o meu, que já não está connosco. Muitas saudades. Beijo e até sábado que vem. Lifted scenes when I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Patrocínio de Toto Bola. Tão simples como um X2. Cuidado técnico de João Francisco, a quem peço o som do estádio do Sport Lisboa e a Benfica. Comentários de Luís Cristóvão, a reportagem de Walter Madureira e o relato do José Pedro Pinto. Vamos para o segundo tempo deste Benfica Vitória.